Chega mais, irmão, vamos curtir um som feito pra periferia, que só tem sangue bom. Escutar e refletir, ou então para curtir, não importa, normal, é rap nacional. Falando a verdade, ou que faz parte dela, falando da quebrada, tipo é o som da favela, tipo do opalão preto, de vidros escuros, ou até do gravador que está em cima do muro. Os manos escutando, bem louco viajando, se liga na fita, irmão, que nós estamos chegando, rimando, versando, para quem estiver escutando, temos algo em comum, rap nacional. Rap para as mina, rap para os mano. Som da periferia, esse aqui é o nosso plano. Rap para as mina, rap para os mano. Enquanto um acabou, já tem outro começando. Começa, começa, começa. No rádio é uma festa. É a comunitária que primeiro se interessa. Divulga a quebrada, a pá de mano, sangue bom. Mas vamos ao que interessa. Hoje o papo é o som. Pois em nome do rap, DJ Paulo faz squash. Responsa. Nath Caps prevalece. Estilo original, black é o som do momento. Falando em nome da paz, RAP é o instrumento. Talvez o complemento que você deva ouvir. Se liga em várias ideias que ele tem pra transmitir. Entre sintonia, não fique perguntando. Exija rap para as minas, exija rap para os mano. Rap para as mina, rap para os mano. Som da periferia, esse aqui é o nosso plano. Rap para as mina, rap para os mano. Enquanto um acabou, já tem outro começando. Rap cultura viva, sou que se identifica. Passando pra quem ouve só mensagem positiva. Sabedoria de vida, o rap é mil grau. Exige sua quebrada, mano, rap nacional. Cultura que vem das ruas, dominando a cidade. Sem discriminação, sexo, cor ou idade. Aumente o volume, se ligue no vocal. Revolução da rima, conexão local. É tudo nosso nome, siga o poder da rima. Família Vila Nova, esse é o nome da firma. Periferia precisa, por isso sintoniza. Assiste quando tem ali, We ou MTV. Rimando em cima da base, eu sei que o rap não é fácil. É pura cultura popular, meu irmão, pode chegar. Rap é nosso som, a voz da periferia. Comprovado pela massa, está crescendo a cada dia. Essa é pros entendedores. Sofredor sempre tem mais, mas vai ser difícil de falar que vai ter início pra acabar. O olho gordo do homem, pelo que o outro conquistou. Tamo junto nessa, né? São Miguel é o ganhador. Pelos irmãos, custa nada colaborar no som. O tom é pra quem tem coração. Tive a prova do amor, do valor, família do rap. Um perigo pra caos que serve. Enganador não sou, é sério, irmão. Humildade tem limite, respeito é pra quem vive de encontro à paz. Pelo rap nós traz paz interior, paz interior. O som do rap vai tomar conta do mundo, sabedor são black. Isso é quente, ó, falta de amor. Não tá no time, isso é bom. O rap é decisão. Só guerreiro vai combinar com nós, os alma de dragão. Tudo, tudo, tudo nosso, só nós fazer, irmão. Certo, até muito louco, eu não posso errar. Entende? Entende? É isso mesmo, sou que sou. Rap nato, fumador. Vou pra pista e curto som. As mina tem que tá no show. As neurose deixa Joe. Lá pra trás, pras noite eu vou. É o Lecrim, que cheiro bom. Vagabundo, leva pro show. Leva pro show, leva pro show. Leva pro show, pra dar uns dois. Oi, yo. Os mensageiros é nós. Oi, yo. Que não mosca mais que é pai. Aqui calado, família RZO. Vagabundo só, tem que ser, né, João? A nossa cara é proporcional ao tema que nós aborda, moro? Favela do ar, é muito louco, louco, louco. É muito louco, louco, louco. É muito louco, louco, louco. É muito louco, louco, louco. É muito louco, rap chapa